minha vida quero ter na presença de Jesus e nem um dia só viver sem falar em ti, Jesus. Eu hei de ver o rosto divinal me guiará ao lindo céu de luz. Eu quero ter felicidades e em santidade a paz que me conduz. O sorriso de Jesus quando ele nos disser: sois bem-vindo ao céu de luz. Eu hei de ver o rosto divinal me guiar ao lindo céu de luz. Eu quero ter felicidades e em santidade a paz que me